partidos de perdón, de la UAD. Próxima general, estamos general de repente. Ya, entonces le dejamos la palabra. Primeramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta Assembleia de número 16, 16ª da UALA. De maneira especial, gostaria de agradecer a presença do Padre-Geral Roberto Devos entre nós, esta presença amiga, essa presença que nos motiva a seguir como UALA. Agradecer a todos os superiores, superiores que estão aqui presentes, de cada circunscrição, os superiores que não estão presentes, por alguns motivos, mas que têm, diria, apoiado o UALA nesse quadriênio, apoiado não apenas economicamente, pelo, diria, com compromisso afetivo e amizade. Gostaria também, de maneira especial, agradecer o presidente da Assembleia, Padre Demétrio, por sua acolhida, sua disponibilidade para que pudesse acontecer esse encontro aqui em Buenos Aires. Gostaria também, com carinho, agradecer à diretiva de UALA, que nesses quatro anos tem, diria, trabalhado. Digo Paulinho, como já foi lembrado pelo Padre Geral, que está em Cuba, que ela diria a trabalhar na área da formação. Victor Lozano, que ela diria a trabalhado bem lá na área da educação, em Quitos. Richa, Comissão Justiça e Paz, que feitaria um trabalho também interessante. Foi na área de pastoral, Gregório, também a se dedicado, no lugar de quem primeiro estava era José Oliva, panameño, agora bispo. Depois gostaria também de agradecer outros que saíram, como Pedro Moraes, que agora está, diria, como conselheiro na província de Castela. E o que mais aqui? Não sei se tantos outros. Diria, dos delegados de bases também, que têm, diria, contribuído e muito, como diria, a caminhada da UALA. Quanto ao caminho feito pela UALA nesse quadriênio de 2003-2006, quero destacar alguns pontos do que, diria, produzimos, assumimos como compromisso. Primeiro, se cumpriu as atividades programadas, e a maioria dessas atividades com resultado positivo. Isso poderá se constatar depois em cada informe, informe de cada área. A ver que se fez, diria, muitas coisas e com resultado, diria, bom, positivo, efetivo. Seja educação, formação, justiça e paz, pastoral, missão. Enfim. Em Cochabamba, na 15ª Assembleia de UALA, aprovamos 18 projetos. E esses projetos procuramos levar a sério. Apenas 4 projetos, pelo menos, que não foram, diria, bem assumidos, encaminhados, ou bem assumidos, ou não assumidos. Um projeto, vamos ver, 11, de número 11, que falava sobre os inventários dos bens históricos, móveis e imóveis do UALA. Esse inventário foi feito. É muito complicado que cada circunscrição prepare um inventário. Isso não conseguimos levar a cabo. Outro projeto de número 14, que se pensava organizar, diria, um departamento de tradução dos documentos, publicações de Wala, e ter traduzido castelhano para o português. E depois vimos que custa muito. E depois, como são poucos que falam português, que não entendem o espanhol. E depois, como custava muito, o boletim do Wala se publicou algo em português e espanhol. Claro, Fabrício? Mas depois, que foi muito, diria, difícil levar a sério isto, de que todas as obras, por exemplo, da Comissão de História, livro, isso custa muito. Se pode revisar esse projeto. Outro projeto pensado é de número 16, esse Centro de Investigação e Missiologia. Pensava que pudesse funcionar em Cochabamba. Aí dando uma proposta vindo desde Hans de Bern. Depois Hans estava, diria, muito ocupado, agora como reitor da Universidade Católica, está com pouco tempo. Então, como pensar em abrir um departamento? Há que ter, diria, pessoas, né, liberadas para isso. Então, devido, não diria que perdemos a esperança, pelo por hora está muito difícil, porque há que ter pessoas liberadas e preparadas para assumir, né, não apenas, diria, Hans, mas pessoas preparadas para assumir o compromisso de um departamento para investigar esse campo da missiologia. Então, outro, diria, projeto que não levamos a cabo. Depois também pensamos no número 17, projeto número 17, aprovado em Cochabamba, que pudéssemos ter um grupo de expertos, de especialistas em teologia e outras ciências, que pudesse, diria, contribuir com Wala, com os agostinianos, esse campo, diria, dos estudos, da reflexão. Teremos, diria, alguns expertos na América, em América Latina, pero foi impossível pensar, diria, um grupo que pudesse funcionar. Isso por motivo também de tempo, plata, dinheiro, pelo podemos seguir também com esperança que futuramente um grupo de expertos, especialistas e pessoas que estão se preparando em Roma ou em Latinoamérica, em alguma parte, pudesse formar parte do grupo. Enfim, as dificuldades em implementar esses projetos se deram mais por isso. Não que não valesse a pena, mas por tempo, por dinheiro. Outro ponto, ponto B. A diretiva de Wala, apesar, diria, da saída de alguns irmãos, como Ulloa, Pedro Moraes, esse de Argentina, Luiz Fernando, por vários motivos, um e outro, tiveram que deixar a diretiva do Wala, mas a diretiva procurou seguir firme e com responsabilidade frente aos compromissos assumidos em Cochabamba, os projetos, diria, aprovados em Cochabamba. Para isso contou também com, como já lembramos, de Gregório Palhado, de Nicador, Juárez, representando um pouco a região sul. Enfim, foram mudanças necessárias para seguir o compromisso da diretiva. Também é entrado Pedro Moraes, também esse de México. Esse é Gallardo. Gregório. Então, para mim, com dificuldades, pelo firme, a diretiva procurou levar a cabo os compromissos assumidos em Cochabamba. Sempre teria com limites, e por tempo, teria por, porque Latinoamérica é um continente grande, e agora com Caribe, Antilhas e muito trabalho. Pois se, quantas publicações? Aí eu quero aproveitar para agradecer de maneira especial, Fabrício. Nesse sentido, tem trabalhado e trabalhado muito, né? Preparado o diretório, apesar que nós outros partimos um pouco de Espanha. Por quê? A dificuldade, porque esperamos vários meses, não, Fabrício? Para que os superiores enviassem nas direções de tudo, mas é impossível. Então, a partir de Espanha, sim, publicamos o diretório. Depois o boletim, que também estava parado, se publicou vários números do boletim, muito importante, pelo menos ressuscitar um pouco do boletim. Os estatutos também, se publicou estatutos, conforme estava prometido. Paulinho também levou a sério o material de formação, os livritos aí de formação. Também acaba de chegar também da Comissão de História, Jaramillo enviado às comunidades, não sei se todos receberam, né? Os livros. Então, se procurou a trabalhar com as publicações. Podemos melhorar? Creio que o Alan pode melhorar. Isso em nível de publicações. Inclusive, mais publicações. Em português estamos falhando. Tem que pagar a traduzir as obras que têm saído para o português, aí é uma dificuldade por hora. Ponto D. A respeito, eu diria, da sintonia dos superiores maiores, de cada circunscrição, com ala. Continua existindo uma comunhão, um apoio fundamental. Se os superiores não apoiam ala, estamos perdidos. Por isso, eu senti nesse quatrienio esse apoio importante, fundamental, dos superiores. O que nem sempre encontra em todos os membros de cada circunscrição. Isso é algo natural, quase. Né? Um que outro tem a mesma apoio. Os superiores estão apoiando os conselhos. E isso é muito importante para o ALA, esse apoio de cada circunscrição. Ponto E. Também quero aqui destacar esse apoio da Cúria Geral, sobretudo a partir do padre Keller, que tem participado da reunião da diretiva do ALA, com sugestões, essa presença amiga, essa presença realmente também afetiva e efetiva, que é importante para o ALA, essa presença, esse apoio. Desde, diria, a Cúria Geral, essa presença. Ponto F, quanto à economia, se procuramos ser transparente, quero agora pedir desculpas, porque na última planilha que está no boletim do ALA, está com muitos, diria, erros, porque tinha uma pessoa que trabalhava comigo, mas há erros aí, que agora está, né, que Ayer e Richard, comigo, preparamos outra planilha, praticamente outra, que agora está bem. Estava com certos números lá, que não era, diria, a realidade, que não era a realidade, diria, da dívida de cada circunscrição. Agora está, diria, bem preparada, bem feita essa planilha econômica. E procuramos, diria, no que diz a economia, sermos econômicos, gastar pouco e transparente. Procuramos levar. E sem produzir dívida para o próximo quadrilho. Isso é mais importante. Mais importante. O que se passa com os presidentes de cada país? quando assume poder, eles dão uma deusa tremenda. Isso não pode passar em um alá. Então, isso seria, diria, o aspecto bonito de Wala, o aspecto positivo de Wala. Por outro lado, penso que se deverá seguir aprofundando certas questões, conforme o que apresentarei no anteprojeto. Importante a trabalhar por um Wala cada vez mais dinâmica, mais viva. Um futuro brilhante e esperançoso depende de todos os agostinianos da América Latina e do Caribe. Penso que diante das sugestões e propostas que serão apresentadas por cada área e por cada região, e também pelo projeto, o anteprojeto, se deverá haver nenhum compromisso sério e ousado. Se queremos um Wala com mais vida e beleza, com mais solidariedade e utopia. E termino. Queridos irmãos, não há caminho. Caminho somos todos nós. Por isso, o futuro de Wala depende de que Wala somos ou queremos ser. Nesse sentido, desejo e espero que nossa Assembleia, essa 16ª, seja força motivadora para que nossas circunscrições continuem acreditando e trabalhando por uma ala sempre viva e vivificante, sempre fraterna e latino-americana. Obrigado.